78, Solo aos 49, na minha escuta Alfa, Kilo até o parque 3. Alfa, Kilo até o 3. B6746, pouso autorizado, pistão 0, o ajuste 1012 agora, 170 graus com 59. Livre pouso, Web. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 3-1-0. O 9606 no ponto de espera da 10, pronto. 6-0-6 ali mantém. Ali mantém, 6-0-6. Web 6746, Solo 52, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, da bandeira escuta 5, 6746. No 6-0-6, autorizado a decolagem, 170 graus, 59. Livre decolagem, bom, no 6-0-6. Solo, é, qual a posição mais especificamente para o 4? Não está enxergando o balizador? Azul com posição 3. Tá ok, na posição 3, está visual agora, obrigado. Nada. Prova do Gol 1896. Prossiga. No gate 1-0, para pushback acionamento. Pistão 10 autorizado, puxa. Autorizado, puxa, manda pelo taxi Gol 1-896. No 6-0-6, decolada 5-4, 19-35, bom voo. 19-35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1606. Gol 1606, boa noite, contato radar, Gol 350, sai da PUCA. 350, perfil da PUCA, no Gol 1606. O gol não é para mim mesmo? Prossiga. Para o táxi, alterna Fortaleza, 2 horas e 36, autonomia. Está com 8-4 a bordo. 184 no POB, ajuste 1012, táxi Juliette Alfa, 18,6, ponto certo. Drama 2, táxi Juliette Alfa, ponto certo, 186, gol 18. Drama 2, estabilizado, TAM 3170. TAM 3170, complete aproximação, torre 1, nono 8, 612, a Pomposo. 18612. Chame agora, TAM 3170, boa noite. É, deu controle. Zona 70. 70, reporta avistando, ajuste 1012. 1012, reportar. Uma 606, chame Recife, 126, decimal 85. 126, confirma? Afirmativo. E, obrigado, boa noite. Boa noite. Mandou o gol no 8-9-6, no ponto zero. Após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego ali mantém, gol no 8-9-6. Tem dois, né? Tem dois, né? Tem dois, né? Bruno 7002, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, confirma, por gentileza? Portão 07. Alfa Juliette 7, obrigado. Corrida 3520, autorização Aracaju. 3520, escute a Delta e aguarde cópia. Aguardando cópia. Tô no 896, autorizada a decolagem, 200 graus, 3 nós. Deu decolagem, gol no 896. No 896-04-1935, por favor. 04-1935. Irmão, 1935, decolado 04. Obrigado. Controle, gol no 896. Gol no 896, contato radar, gol 370, sai da boca. 370, a boca. Correta 3520, está totalmente pronto o feedback no 11. Pronto, copia. Copia, está 3520. Utilizado Aracaju, nível 190, decolagem 1-0, rua esquerda, saída Pucajama, após direto Aracaju. Controle 1935, transponder 5424. 90 autorizado, decolando 10 com curva esquerda, Pucajamo, após direto Aracaju, controle 1935, transponder 5424-3520, pronto, feedback, treinamento. 3520, correto, autorizado, puxa, afastado. Cortar ação. Ronda 896, chame Recife, em 126, decimal 85. Recife, 2085. Sim, só o POB? 43. Gente, táxi Juliette Alfa, o ajuste 1012, reporta o ponto de espera pronto. Juliette Alfa, encostada pronto, ponto de espera, 3520. Mano 2, boa noite. Azul 4062, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça a 2 mil pés, o ajuste no 0, 1 ou 2? 2 mil pés, chegada Mari, ajustado no 0, 1 ou 2, azul 4062. 4062, apresente direto e TAP. Direto para o TAP, azul 4062. Salvador approach, November 330 Kilo approaching flight level 180 for flight level 160 and we've been cleared the bomb arrival. November 330 Kilo is called and cleared bomb arrival. Descend 4,000 feet, Canadian 1012, reducing speed 250 knots. Okay, we're slowing to 250 knots and understand we're cleared now via the arrival down to 4,000 feet. That's correct. Autorizado, vai receber colagem 190 com 5 nós. A gente decola no 0 da Mateo, é o 3664 para São Paulo. É o Tan 3164 para as contas. Três cinco dois zero, 14-1935, bom voo. Tenho lá, gente. Vou entrar com o liberado para vocês, Tan 3164. 520, contato radar, suba 190, saia da Pucca. 190, Pucca, 3520.